Que horas são? Tô sem relógio, mas é capaz de ser umas 3 da manhã. Cadê a chave da casa? A chave tá com você. Não tá, não. Deve estar na sua bolsa. Que bolsa? Eu saí sem bolsa e esse vestido não tem nenhum bolso. Tem que estar com você. Se a gente não achar a chave, vai ter que dormir na rua. Já olhei, não tá em nenhum bolso. Será que eu deixei cair? Nada por aqui. Ah, já sei. Você deixou no carro. Você sempre faz isso. É mesmo. Agora eu lembro. Que bom ter uma mulherzinha de boa memória. Ainda bem que lembrei onde está a chave. Não aguento mais o sono. Cadê a chave do carro?